Você bate o meu coração. Mas meu amor, não sinta pena, não, não. E agora vai sobrar então. E um pedacinho pra cada esquema. Só um pedacinho. Eu nunca quis seu coração. E amor demais só dá problema. Um pedacinho do meu esquema. Só um pedacinho já passou, tá resolvido. Segue em frente e desapega. Mas se eu rebolar, duvido que você não desespera. Te esquecer não foi problema, o problema é resolver. Vou chamar um assessor pra resolver esses esquemas. Você partiu meu coração. E amor demais só dá problema, não, não. Mas você pode ser então o seu mal que te usou. Um pedacinho pra cada esquema. Só um pedacinho. Eu nunca quis seu coração. E amor demais só dá problema. Mas você pode ser então. Vem comigo assim, vem, vem, vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Segundo eu escolho a vizinha de cima. Na terça eu encontro a vizinha do lado. Quarto é dia daquela menina que mora na esquina da rua de baixo. Quinta eu começo já de manhã cedo, porque tem mais duas, não dá pra negar. Fim de semana tá tudo embolado, é tanto esquema. Você bate o meu coração. Mas meu amor, não tem problema, não, não. Mas você pode ser então esse é o mal que te ilusão. Um pedacinho pra cada esquema. Eu nunca quis seu coração. Quem disse que eu queria amor demais? Oh, mas você pode ser então. Eu na cada esquema.